entrevista. Entrevista. Olha esse telefone. O Barbosa, quem tá na linha pra conversar com a gente é o seu Ramiro. Opa. Barbosa. Aquele português que sempre liga lá de Portugal pra saber notícias do Brasil. Maravilha. Tudo bem, seu Ramiro? Como é que está, seu Maurício? Tudo bom, senhor? Tudo bem, meu bom amigo Barbosa. Tudo ótimo, meu amigo Ramiro. Quer dizer que aí no Brasil, os deputados aumentaram os salários em 60%. Foi, é. Aí as pessoas reclamaram e eles voltaram atrás. É, isso aí. Mas eles pensavam o quê? Que o povo ia elogiar. Começou o deboche, eu vou desligar, hein? Ô, Maurício, calma lá. Escuta, Barbosa. Sim, Ramiro. Você que está mais tranquilo aí, sim. Diga-me qual que história é essa aí. Do fuga do carro de lixo? Não, seu Ramiro, foi lá em Recife, seu Ramiro. Usaram uma carreta de lixo pra resgatar os presos, sabia? É, eu só esqueci, os caras assaltaram a carreta de lixo, aí fugiram com a carreta, né? No dia seguinte, eles jogaram a carreta contra o muro do presídio e um monte de preso fugiu. Entendi. Um golpe, portanto, muito bem planejado. Como assim? Roubaram a carreta de lixo com aquelas 200 toneladas de lixo. Isso. Bem discreta, por sinal, não é? Discreta, seu Ramiro. Esconderam a carreta pra ninguém desconfiar. Sim. No dia seguinte, portanto, sigilosamente, pum no presídio. E esse Brasil aí é demais. Seu Ramiro, olha, um abraço, vou desligar, tá? Não vem debochar não, tá bom? Amor, você está muito nervosinho. Nervoso. E é o Natal que está a chegar, é? Não, Barbosa. Fala, Ramiro. Você que está mais calmo aí, diga-me cá, o que foi que houve lá naquela partida de basquete do Flamengo? Flamengo, isso, Ramiro, quem entende desse negócio é o Maurício. Eu sei que teve uma briga lá com o técnico de basquete do Flamengo, sabia? Teve uma briga lá na diretoria? Teve uma briga lá na diretoria, aí puseram o técnico de vôlei, o Radamés, pra comandar o basquete. Puseram o técnico do vôlei no basquete. Qual é o problema, seu Ramiro? Vem cá escutar essa piada nova. Não é piada, não. Escuta cá, e na hora do jogo do basquete, o técnico do vôlei, portanto, gritava o quê? Corta! Corta! Ramiro, já vacalhou bastante, né? Um abraço, tá bom? Barbosa. Que é, amigo? Fala com o Maurício aí, O senhor também fica irritando o Maurício. Ele tá muito nervosinho, pá. Não, mas que é? E eu sou o vosso amigo. Eu sei. Barbosa, você que está mais calmo aí, diga-me cá, quer dizer então que assaltaram aí no Brasil, Barbosa, uma agência bancária dentro de um quartel do exército brasileiro. Nem brinca, seu Ramiro, nem brinca, foi um assalto super audacioso, sabia? O ladrão entrou no quartel general do exército aqui no centro do Rio, amarrou o gerente do banco que tem dentro do quartel e fugiu com 10 mil reais. Dentro do quartel do exército? Isso. Mas que gajo audacioso, hein? Mas ele já foi preso, seu Ramiro, o exército investigou e prendeu o ladrão, tá bom? Já sei então, investigações científicas, retratos falados, questionamentos. Não, é que o ladrão, pra entrar no quartel, ele teve que preencher uma ficha e colocou lá o nome e o endereço dele. O ladrão se identificou na portaria. Não é o problema. Puta, caça lá uma piada. É piada não, seu Ramiro. E esse Brasil aí é demais. Maurício, e tu sabes, portanto, homem, se ele ao preencher lá a fichinha na portaria do quartel, naquele negócio lá da fichinha tinha assim, assunto a tratar. Será que o ladrão colocou, vou assaltar o vosso banco? Que saco, não, cara.